condição vou estourar logo o Xandão. Na condição vou estourar logo o Xandão. Red Lay botar na mão, Red Lay botar na mão, Red Lay botar na mão. Vamos lá, tão macho não. Lá vem a picape Super 10. Lá vem a picape Super 10. Neto Refrigeração Automotiva, da Cidade Nova 8, em frente ao Madre Celeste. A picape tá doidona, a picape tá doidona, a picape endoidou com seu sistema. Chamo o DJ Lando pra tocar, Júnior Digital já vai detonar. Na direção, Valve e Nonato. A picape tá doidona, a picape tá doidona, a picape endoidou com seu Super 10. A picape tá doidona, a picape tá doidona, a picape endoidou com seu Super 10. Just saw a real singer. Marlon Branco. Check this out. Manda! MB! Na condição vou estourar logo o Xandão. Na condição vou estourar logo o Xandão. Red Lay botar na mão, Red Lay botar na mão,